sonhar. Nunca deixe de sonhar. Mesmo diante de tantos pesadelos, sonhe. Muita fé no Criador. Corra atrás dos seus objetivos. Não deixe que os problemas e as dificuldades façam você parar e desistir. Mostre que você é capaz. Irmão, sonhe, continua. Coruja Atitude, Pame Black, incentivando e mostrando que nem tudo está perdido. Fé em Deus.